tenho dinheiro, não sei quem eu sou. Não peço desculpas, nem quero perdão. Traço meu caminho nas nuvens, no chão. Tô dentro da chuva, no meio do mundo e debaixo do sol. E eu cantaria tudo de novo, tanto o bem e o mal. As flores, a imensidão total, a fome, a beleza e o caos. E eu cantaria tudo de novo, tanto o bem e o mal. As a imensidão total, a fome, a beleza e o caos. Eu não tenho dinheiro, não sei quem eu sou. Não peço desculpas, nem quero perdão. Traço meu caminho nas nuvens, no chão. Tô dentro da chuva, no meio do mundo e debaixo do sol. E eu cantaria tudo de novo, tanto o bem e o mal. As flores, a imensidão total, a fome, a beleza e o caos. E eu cantaria tudo de novo, tanto o bem e o mal. As flores, a imensidão total, a fome, a beleza e o caos.